Hidrofônicos, ritmo enfumaçado. Só madeirada, fogo no chapéu do guarda. Tem que ser de qualidade, o proceder de tonelada. O clima que tá bom, bom tempo favorável. É desse jeito, ritmo enfumaçado. Só madeirada, fogo no chapéu do guarda. Tem que ser de qualidade, o proceder de tonelada. O clima que tá bom, bom tempo favorável. É desse jeito, ritmo enfumaçado. Abençoado, desde já um forte abraço. Tá sempre sossegado, tranquilo dando uns trago. Ganja, libera que nós planta. A fumaça que sobe é do verde esperança. Entre tanta mudança, promessa, campanha. Quem compra, apanha. Quem vende, entra em cana. Polícia, bandido, resolve no tiro. Governo, assassino, assino, mutilo. Assassino, ativo, só quero cultivo. Da erva que salve, que acalma meu espírito. Big back seda, sem seca, bomba acesa. Sempre aqui tá tendo a vontade, seja feita. Ritmo enfumaçado. Qualquer coisa depende da dose, depende da sensibilidade do indivíduo. Agora, a maconha, entre as drogas, são usadas sem finalidade médica, para fins de divertimento, para fins de recreação, ela é bastante segura. Palavra de quem é mais de 40 anos. Só madeirada, fogo no chapéu do guarda. Tem que ser de qualidade, o proceder de tonelada. O clima que tá bom, bom tempo favorável. É desse jeito, ritmo enfumaçado. Só madeirada, fogo no chapéu do guarda. Tem que ser de qualidade, o proceder de tonelada. O clima que tá bom, bom tempo favorável. É desse jeito, ritmo enfumaçado. Eu vou pra cima dos imundos, bico sujo. Que tira a paz do mundo, transtornando e confundindo tudo. Plantar desavença entre amigos, aparência. Parasitas, ouvidos, ideias que não compensa. Acendo a vela e a fumaça sobe sem parar. Só o maior de todos pode me derrubar. O resto é só barreiras que vão colocar. E o que tiver na minha frente, eu vou atropelar. Se pá, acender pra ver o sol nascer. Se vir desmerecer, vou mandar se fuder. Não tô mais nem aí pra nada, não doidão. O que eu faço, o que eu sou, não te desrespeito não. Esquece o meu nome, na moral. Eu não sou osso pra ficar na boca de animal. Só madeirada, fogo no chapéu do guarda. Tem que ser de qualidade, o proceder de tonelada. O clima que tá bom, bom tempo favorável. É desse jeito, ritmo enfumaçado. Só madeirada, fogo no chapéu do guarda. Tem que ser de qualidade, o proceder de tonelada. O clima que tá bom, bom tempo favorável. É desse jeito, ritmo enfumaçado. Na lista das drogas mais perigosas da revista médica Lancet, respeitada no mundo inteiro, a maconha aparece em 11º lugar, bem atrás do álcool e até mesmo do cigarro, que são vendidos legalmente.